Ele autoriza o Papa para voar 3 Lua, quer fazer? Com autorização oficial do Brasil. Thank you. 下一位后五十分钟。 questão de identificação, de poder chegar no bom, para quatro pés, e existe o lugar no sítio. Boca Charlie, mais uma Fox 2 para 2 no salto, aí o Charlie na 3, autorizado com a subida de metrô, e com a Jéssica, posso utilizar. Salvador, bom dia, eu vou no 092 a uma milha de zona do externo. Para 092, aeroporto de São José, aeroporto 060 carros, 009. Eu vou no 092. Pela esquerda, pouco perto da subida Lotar, o frequência de controle 1, 2, 720 conforme. Baixão 08. Também estaria pelo aerovia Whisky 1, aguardando a liberação com a direta aí já do controle. Já 08, tá autorizado, tem o ponto de trânsito de Oscar, pode ir para ingresso. 34234, estamos com a Brasil, com a frequência 125.5, 125.8. Autorizado aliar e manter a Guardião 08.7. Olá, Guardião 08.7, 0.7.0.0.9, Guardião 08. aproximação, sendo que a frequência é menor do que uma noite. Boa, tá bom. Vai fazer o tá? Salvador, boa, 7-7-3-9-0. Salvador, Bona 233. Bona 233, está passada na decolagem, se você vai chegar por um, tem um nível 360. Sabe, pro nível 360, Bona 233. Novena, vai ter Tripulação vai na proa 245, limite radial 240 do Vale de Salvador. 245, limitado pela 240 de Salvador. Alô 4981, solo 00, direita via, Foto Trote, no Pombo de Resposta. Houston, você faz um relógio por quilômetro.